noite sem dormir, angústia e dor. Só mais um dia terá isto fim. Tristeza e pranto vem e os sonhos se vão. Cansado estás, a fé se esvai, mas há alguém que sente tua dor. Posso ouvir o Pai dizer: filho meu, quando não consegues mais andar, eu te levarei. Quando o mundo está a te julgar, eu te levarei. Sou forte e poderoso, desconfiar, eu te levo.